Estou aqui jogado na mesa de bar. Você não sabe o quanto estou a te esperar. Garçom, desce mais um aí. Saudade da galega me deixou assim. Tênis Estúdio, meu irmão, é pipoco, papai. Valeu, Ítalo, do Portal da Rocha, aquele abraço. Você não sabe o que eu passei só pra te amar. Enfrentei tudo e todos pra com você ficar. Galega, galega, vê se volta logo, estou a te esperar. Você não sabe o quanto quero te amar. Na mesa de bar, você não sabe o quanto estou a te esperar. Garçom, desce mais um aí. Saudade da galega me deixou assim. Estou aqui jogado, vou na mesa de bar. Você não sabe o quanto estou a te esperar. Garçom, desce mais um aí. Saudade da galega me deixou assim. Portal do La Rocha. Isso é Kaique Pegada, meu irmão. Valeu, Renato, Estete Sol, meu patrocinador oficial. Galega, vê se volta logo, estou a te esperar. Você não sabe o quanto quero te amar. Galega, estou aqui jogado na mesa de bar. Você não sabe o quanto estou a te esperar. Desce mais um aí. Saudade da galega me deixou assim. Estou aqui jogado, vou na mesa de um bar. Você não sabe o quanto estou a te esperar. Garçom, desce mais um aí. Saudade da galega me deixou assim.